FDS 57 no meio, LS para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, autorizado em LS, resposta estabilizada. 2 mil, livre LS, forma lá estabilizado, contatinho. Salvador, tá 3305, respeito acionamento, posto 7. Tá autorizado, respeito acionamento, chama o taxista. Obrigado. Leonardo, o C2 está aproximando da ponte inteira da pista dessa, da pista de acolhimento. 5972, a linha aí decola, então no 20 graus, 79. A linha decola, Rio 5972. Salvador, muito boa noite, total 9907-08. 72 de Culo, 43, chame 1935, por favor. Rio 5972. Rio 5972, boa noite, contato radando decolagem, suba para nível de voo 320, saída da Leda, da presente voo Leda. Da presente Leda, muito obrigado, Rio 5972. Total 9908 para Guarulhos, 320 autorizado. Eduardo, decola da pista 190, primeira curva à direita, sai da Arbor, após Arbor Elefa, após Elefa conforme rota do plano de voo, controle 199.35, transponder 5524. Utilizado Guarulhos, nível 320, decola da 10, primeira curva à direita, sai da Arbor, após Arbor Elefa, após Elefa prossegue no plano. Controle 119.35, aciona transponder 5524, total 9908. 9908, correto, sem parar o pushback acionamento. Chamarei. Flybjet 57 no meia, complete aproximação, chame a torre 1 no 8.6. 8.6, obrigado. Faz uma boa direção, retaguarda. Mostra autorizado, pushback acionamento. Passagem 2 atento, autorizado por distanciamento, né? 2. Pony, Salvador, M57 no meio, sinal, passe. 57 no meio, boa noite, baixou e travou? Ainda não, senhor, negativo. Reforço no estado, então baixou e travado. Reforço, agora. Passou o externo, mas está travado, web. 57 no meio. 57 no meio, pouso autorizado, pistão no zero. Vento 130 graus, 7 mais. E pouso pistão no zero, 7 no meio. Poderia confirmar o vento 107 no meio, senhor? 130 graus, 7 nós. É, a gente teve pouso no zero, vai, 107 no meio. Intensidade 1, sua transmissão, reporte alinhado a cabeceira no zero. Aí alinhado, no zero agora melhorou? Agora 6/6. Pipe 5790, salva 49, taxi via Alfa, quilo Pat 3. Alfa, quilo Pat 3, 7 mil, é. 62, 24 para o Charlie, 100 a bordo, autonomia 2 horas, a terra retífica. Fax via Índia, ajuste 1-0-4, forte e pronto no ponto de espera, o Xenega 224. Via Índia, 1-0-4, ajuste, reportará pronto, Xenega 224. 3305, livre de decolagem, vento 1-2-0 graus, 7 nós. 5972, chame Recife, ano 251, alterno no 3325, boa noite. 305, veículo 51, chame o controle 1935, por favor. 1935, tá, 3305. É 224 na linha, cola, costuma 0, vento 120 graus, 8 nós. Contato na decolagem, subindo pelo 330, saída PUC. Copiado, subindo ao 330, perfil da subida, tá 3300. Tá 3600, sala identificação, desce pro 050, chegada Mari, dá presente, boa etapa. Tá escutando, Marco, vou chegar. A cópia da sua, tudo bem? Tá firme, só um minutinho. Pra hoje em dia aí, não é isso? Oxalá, 224, veículo 5 fotos, chame o controle do voo. Controle, 1935. 1935, 1924, obrigado. Posso ficar tango Mike, para Jundi. Pronto, cópia? Pronto, Jundi aí, autorizado. Corrigindo, nível 125 reta disponível, decola da 10, primeira curva à direita, ingressa no corredor Axé, restrito a 1 mil pés, aguardando liberação do controle para ascensão. Controle opera em 119.35, transponda 5530. Marca o trejamento correto, tem livre acionamento, chame para o táxi. Te dá Delta, fica a seu critério, porque quando da Delta, ingressando na associação com a pista, será autorizado. Primeiro chame para o táxi, ok? Salvador, total 9908 para o Push. Autorizado Push, chama para o táxi total. Autorizado Push, chama para o táxi total 9908. Livre táxi via táxi Kilo, após cruze Alfa, reposte no táxi Delta, pronto, Oscar Tango Mike. Confirme o PLB autonomia? 2, autonomia de 6 horas e 30 minutos. TAM 3305, chame Recife 12545, alterno 12685. 12545, 12685, TAM 3305. Tango Mike autorizado a alinhar e decolar. Interseção na pista 10, 31.30 graus, 8 nós. Tango Mike conhece corredores visuais? Ok, sente. Assim que for possível, após a decolagem, está autorizado curvar à direita e manter a linha do litoral no meu pés. TAM 3152, acione identificação, desce para o nível de voo 050, chegada a mar e voo Itapa. E Salvador, total 9908, para o táxi com 3 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando galeão. Fatal 9908, táxi via Índia, ajuste 1014, reporte pronto no ponto de espera. Táxi via Índia, ajustado 1014, chamada pronto no ponto de espera da 10, total 9908. Autoriza a descerinha? Então 3600, autoridade 2000 pés, ajuste 10 no 4. 2000, 10 no 4, táxi 600. Direita, mais. Oscar Tegline, complete a curva e mantenha a linha do litoral, aguardando transferência de comunicações. Curva direita, vai vir litoral, aguardando. Sua decolagem foi a 01. Grato. Fatal 9908, autorizado alinhar e decolar pista 10. Inicie a curva direita após os 2000 pés. Vento no 30 graus, meia dúzia de baixo. Autorizado alinhar e decolar pista 10, iniciando a curva direita após 2000 pés. Capitão Mike, agora chama o controle em 1935, por favor. Controle, boa noite, eu estou passando agora com o Capitão Mike. Papatango, antes Capitão Mike, 1000 pés, corredor Axé, prossiga em condições visuais em Ponte Final da Barra. Vai Ponte Final da Barra. Ótica Tango Mike, informe para o ideal para o destino. Boa. 9908, decolou 04, chame controle, 1935, bom voo. 11935, bom trabalho. Controle Salvador. Muito boa noite, total 9908 decolado na sua escuta. Total 9908, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, saída Arbor. Sobe para o 320 na Arbor, total 9908. Autorizado X-Ray para o 3600. Autorizado ILS X-Ray da pista 10, TAN 3600, reporte estabilizado. Reportaria estabilizada, 3600. Positivo. Catango Mike, autorizado para outro destino, mantenha um no meu pé e negócio para subida. TAN 3600, chame a torre 1 no 8 decimal 6, bom ponto. 36, boa noite. Torre, boa noite. TAN 3600, 3600, interno, baixar e travar. 0, chegada mágica. Livre pouso, 120 por 7, tá? Livre pouso, 110, tá? 3600.